estátua da liberdade tem a chave da base de Guantánamo. Matamos a cruz, desandamos, roubamos a América. Nós precisamos de luz. Cria não é criado, nem aceita réplica. Chegou mais bolado, desconstruindo a estética. Mente frenética, tem que ter pra trocar. Eu não vou deixar destruir a América. Digerindo calotes, planeja vingança. Sigo minha andança em busca do malote. No meu canto, encantando no canto. Mais um latino-americano sem dinheiro no banco. América, latina, latrina de Yankee, Impani, made in China, que Tony Montana se dane. Pablo Escobar é o nome do novo Al Capone. Impune, fogo na bomba, nos homens. Branca de neve te pede carona. Fome, neguinho consome. Gogrim, Copacabana, igual sangue no rio de piranha. TTK, state of mind. Tô voando insone, tem mano pirando, sonho virando. Vou cantando, contando os malotes, filhote.